Vou ficar aqui quietinha, né? Tanta coisa, meu amigo. Ó, meu maestro Carlinhos, seu Carlos. E acreditar. Recomeçar jamais. E a vida foi em frente. Você simplesmente não viu que ficou. Nada mais acreditar. Acreditar. Você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava, a saudade me entregava, com a balda imensa dor. E que eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, e hoje você me traz. Agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, hoje você me traz. E acreditar, acreditar.